130 graus, 1 0 9, quem negar, 1 0 2 0. 991, autorizar alinhar e manter pista 1 0. Caiu mais sobre, você está 5 0, faixa 3, ok? 2 0, 8. Controle 1208, gol 1983. Obrigado, bom trabalho. Mike, controle. Apenas para confirmação, ingresso na terminal Aracaju 1403 e o início do, do toque remetido 1436. 1436, ativo, entende. Cada alinhar e manter pista na zero. Alinha e manter na zero, gol no 397. Papa Romeu, Romeu, Romeu Lima, contato radar, falou para o 060, saída Coral. Coral, 060, Romeu Lima. Bravo que Luiz, que mantém a prova rotatória, reporta visual com a 7. Torre, 11895. Atingindo 050, da 3896. 2000, ajuste 1020, estabilize LS, reporta estabilizado. 2020, o problema estabilizado, tá 3896. Luiz, fazer a aproximação, reporta 3017. São 9911, decolado 34, chame o controle na frequência 120.8. 1208, gente. O 991, sobe o 310, contato da já está estabelecido, conforto. Sessão 310. No 397, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-1-9, que nega 1-0-2-0. Livre decolagem, está 1-0, Você é no 3. 398, autorizado alinhar e manter na pistona 0 a partir do hotel. 1397, decolado 37, sob controle na frequência 120, decimal 8. 20, decimal 8, no 397, obrigado. Controle Salvador, uma boa, Gol no 397, decolou na sua escuta, Dael. Gol 397, contato radar estabelecido na decolagem, sobe ao nível de voo 360, conforme na saída Dael. Para o 360 na Dael, 397. O Gol no 260 vai seguir o 060. Desce até 2000, o ajuste no momento é 1020, o Gol no 260. 2000, 1020, Gol no 260. QNH1020. Fala, segue até 2000, o 3198, 1020, ajuste. Alfa, Foxtrot, autorizado táxi, reporte na pista 17, alinhado e pronto. Alfa, Foxtrot, desconsidere, autorizado táxi até interseção. Evento 140 graus, 109 QNH, 1020. Proa de Abuco, na terminal Fortaleza. Grato, Proa de Abuco. 983, Recife agora, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 1251, alterna 13325, gol 1983. Obrigado, bom trabalho. 208. O Papá, Papá Alto, Alfa Fox, mantém a interseção, aguarde para ingresso piso no 7, quem traz na final para pouco. Contato radar sobre o nível de voo 150, perfil Puka. 398, salvador 150, perfil Puka. O TAN 3896 estabilizado? Afirmativo, senhor, X-ray agora. Positivo, completa final, checa o trem, torre 1895, bom pouso. 11895, TAN 3896, bom controle. O no 260 está autorizado para o final do procedimento LS X-ray, reposto estabilizado. Estabilizado o X-ray, reposto estabilizado, o no 260. O Romeu Lima, controle. Informe quando estiver pronto para a proa Valença. Solicita da presente a proa de Valença. Sente proa de Valença, o Romeu Lima. 10, vento 140 graus, 119, QNH 1020. Afirmativo, eu vi o pouso na 10, dando 3896. Dado nível 130, Força Aérea 1398, sobe e mantém o nível de voo 130 e dá presente, voa na proa de Conde, Charlie, Oscar, November, Delta, Echo. Força Aérea 1398, na proa direto Conde, 1130. Amigos que... Luque Luiz, no Solas 41, autorizado backtrack. Reporte no pátio 4, levando frequência. Para o pátio, Jané 63, 6140, tem 108 agora. Alternado Natal e autonomia de 3 horas, 4 horas. V20, de Alfa, ponto espera 2895, janela 62, 6140, aliás. Obrigado, bom dia. Mike, está autorizado, descida até 2.500. Até 2.500, abaixo está a critério do comandante, o controle desse com esse tráfego na região que possa interferir na sua descida. Ao cruzar 2.500 pés, está livre a frequência e para ingressar na terminal de Aracaju, a frequência é 120, decimal 3. Bom voo. 3.896, Alfa Santa Juliette, reputando, tá 3896. Controle 1219. Desculpa, 120 decimal 8. Ok, 128, obrigado. Controle, bom dia, papapapa, Alfa Fox. Alfa, Alfa, prossegue visual, reporta fora da barra. Reportarei, Alfa Fox. Zero, centro de tráfego avistado, cheque o trem de pouso, informação de tráfego à sua direita, decolou um Falcon 2000, está mantendo ali no litoral, chamado Corredor Axé, sem interferir na sua aproximação, pouso autorizado, vento 130 graus, com 129. Gente, tem livre pouso, está baixado e travado, pista no zero, gol no 260. Salvador, muito bom dia. 6140 da Oceaneta, ponto 0 da Oceaneta Pro. Oceaneta 6140, confirme visual com o bang da Gol no final. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Juliette com 06, 32196. Seria na sua descida. Reporta cruzando 2.500. Centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 12685, bom voo. O Romeu Lima, controle. Copiou a descida autorizada até 2.500, abaixo a critério, sem tráfego do conhecimento do controle para informar. Grato. Gente, o novembro é Yankee Mike, prosseguindo a 1.500. Gente, é um no 1.500, não conheço o tráfego, reporta ingressando na CTR, o novembro Yankee Mike. O controle, papapapa, papapapa, está chegando na boca da barra. O aeronave da TAM está com a velocidade um pouco acima ainda da mínima. Só um instante, por gentileza. Pois não. A esquerda do Descendendo para 085 na proa de Pedro de Santana. Obrigado. Gol no 260, solo 47, direita, 1-2, 1-9. Oi, está 3198, baixado, travado, distante. Que deu pra te alerta, 47, controle 208, ah, até logo. É bom. TAM 3198, pista livre, cheque o trem de pouso, vento 140 graus, mantuza 9, pouso autorizado. Pouso autorizado na 10, baixado travado, TAM 3198. Bom dia. Yankee Delta Charlie, bom dia, pro controle, prossiga. Atenção, canal 0167, nós seguimos pra Bahia Marina, de onde eu tenho a pele, pela mão. Possível, vem aqui de Delta Charlie, prossegue em condições visuais no corredor, axé, reporta, visual com local de pouso. Diga. Consegue entrar, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Gente, via alfa, reporta, onde está Juliette, com 2 metros. Controle, o Alpha Fox tem uma solicitação a fazer para o objeto? Prossiga, Alpha Fox. O senhor poderia me informar a frequência do Centro Recife no setor sul de Feira de Santana? Essa era a última após a minha decolagem de Feira de Santana. A frequência do Centro Recife na área ali de Feira, tanto para o ao redor norte sul é 125 decimal 45, a secundária é 126 decimal 85, ainda tem a 133 decimal 65, são as três frequências do centro na, ao redor de Feliz Santana. Ah, tá ok, muito obrigado, hein? Era isso que eu queria saber, obrigado. O Força Aérea 1398, prossiga. Autorizado no 398, Aracaju. Romeu, golpe autorizado. Papai, ingresso da 1-7, repórter alinhado e pronto, pista 1-7. Tá, 3198, no solo aos 50, liga direito, chame só na frequência 121-9. 3198. Romeu, golfe autorizado, ingresso na 7, faça alinhado, pronto, na 35. Alfa, repórter na Juliette, 398. Dado, decolagem da 35, repórter alinhado, pronto na mesa. Romeu Golf, autorizado decolagem, pistão 35, vento 150 graus, 10 nós, KNH 1020. Tomar controle, Sané 6140. Sané 6140, decolado aos 51, sob controle na frequência 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia, Sané 6140. Diga, confirme por gentileza o sinal de pouso. Juno 358, copiado, Alfa Alfa Fox, descida critério, abaixo do 085, região de informação e alerta. Considerando o pouso do senhor no 358, bom pouso. Controle, muito bom dia, Xané 6140, na sua escuta. Bom dia, 6140, contato radar estabelecido, sobe ao 350, perfil PUCA. Perfil da PUCA, 350, poderia coordenar a Aruda presente? Tentaremos, aguarde. Aguarde. 447 autorizado, alinhada e decolar, pista 10, vento 150 graus, 099, QNH 1020. Para o 220 na MOMO. Bom, meu golpe, sobe o nível de voo 220, perfil MOMO, contato radar estabelecido. Aí vamos aqui no aeromédico, solicita para o direto a destino assim que possível, meu amigo. Gente, guarda de coordenação, Romeu golpe. Aqui eu estou cumprindo a mão. Aérea 1447, decolado aos 55, chama o controle na frequência 120.8. Força aérea 1447, controle 1208. O Romeu Golf poderia confirmar a proa ideal para o destino e a distância? Siga, Delta Charlie. Possível visual com a Bahia Marina, mesma frequência para pouso, bom pouso, o Yankee Delta Charlie. Obrigado, tá bom. Controle, Romeu Golf, a Proid é o 290, pode ser, está presente agora a 247 milhas. Procedendo 447, controle. Procedendo 447. Sobe nível de voo 170, no perfil da PUCA, 1447. Subindo para 170, perfil do céu da PUCA. Puxando M1 no 40, Recife agora 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2685, obrigado, boa tarde, Puxando M1 40. Mare para Itap, cruzando 80, objeto 27728. 27728, desce para 2000, ajuste 1020, livre LS e aposta autorizado. 1020 é o ajuste, descendo para 2000, autorizado procedimento, reportará estabilizado, objeto 27728. Só posição Conde, chama Aracaju na